agora eu quero ver segurar a revolta de quem tem a revolucionar. Inspiração vem do coração, sou entre os deles, corre na folha depois que tá na rua. É difícil de não escutar, se pediu, não pediu, então tô. Levar a cabeça sem dó, que faz os vermes virar pó. Eu faço de coração e quem faz de coração chega lá. Olha eu chegando, olha nós chegando, ó. Todo mundo já sabe que o sistema é racional, que tem gente passando fome e morrendo em fila de hospital. E a Copa do Mundo tá sendo prioridade, aí Brasília, vamos despertar pra vida real. Não vejo ninguém falar de solução, não vejo ninguém estendendo a mão. Só vejo os menores querendo estudar, mas desse jeito não dá não, desse jeito não dá não. Revolução eu quero mais de honra, pele parda. A verdadeira quadrilha tá de terno e de farda. Polícia mágico já fez sumir vários guerreiros. Político também faz sumir muito dinheiro. Poder para o povo preto é o que eu mais quero. Já tô cansado de ver os de terno cheio de lero lero. Enquanto isso eu vou construir o meu, e de pouco em pouco vejo cair o seu castelo. Uma interpretação é forma de revolução. Eu não tenho medo e vou meter nas caras. O rap é minha arma, então eu vou puxar o cão. Quero ver fazer parar depois que o flow dispara. Pode dizer que eu sou marginal, mas não sou eu que tô roubando o dinheiro do povo. Aqui meu dedo médio pra vocês, e se for preciso eu vou falar essa porra tudo de novo.